som, a potência do som automotivo. Quem mandou se apaixonar pelo hábito de dentro empinou, ele peito. Já pronta pro ralar, tá de reto com a marquinha. Mandou uma foto no Insta que me deixou instigado. Sai do batel, nada no city cercado. Sai do batel, nada no city cercado. Sai do batel, nada no city cercado. Sai do batel, nada no city cercado. Sai do batel, nada no city cercado. Sai do batel, nada no city cercado.